Você faz parte do sonho de Deus. Por suas mãos criado, herdeiro do reino dos céus. Deus quer que você cresça em graça e estatura diante dos homens, pelo exemplo de Jesus. Diante do universo, obra-prima dos seus dedos, como pode um ser humano tão pequeno ser lembrado? Tem tanto amor do Pai, de honra e glória lhe coroa, pois você foi criado um pouco menor do que Deus. Você faz parte do sonho de Deus. Nada se compara ao amor por filho seu. Sobre todas as obras de suas mãos, exerça poder e domínio. Você foi criado um pouco menor do que Deus. Diante do universo, obra-prima dos seus dedos, como pode um ser humano tão pequeno ser lembrado? Thank you.